sacola da pista 1-0, curva direita, saída da El, transição Bless. Controle Salvador em 1-1-9-8, torre 1-1-8-6, acione 5-4-1-3. Gol 1394, controle nível 360 para o Rio de Janeiro Galeão, rota de acordo com a rota apresentada no plano de voo, inicialmente outra Zulu 14, decola da 10 com a primeira curva à direita, a da El Bless. 7198 é o controle, 7186 torre, 5413 é o transponder, gol 1394. Correto, chame para acionamento 394. Estado pronto, gol 1394. Puxa acionamento, gol 9-2-4-1-4. O 924 autorizado no 4, chame para o táxi. Autorizado, 924. 3834-05 para o pushback acionamento. 3834, aguarde no 5, puxa acionamento. Aguardando, 3834. Sou o Salvador, de 5489, aguarde coordenação. Vitória da Conquista, altímetro 1011. Nível 1180. 1180, gente. Pushback acionamento, 3673 ação, 2010. Aguarde no 0333, temos uma aeronave da Webjet que vai ingressar no 8. Assim que essa aeronave ingressar, inicie o seu pushback no 10. E o TAN 3834, vai passar um Webjet à sua retaguarda agora. Assim que o tráfego cruzar a retaguarda, inicie no 5. Sim, após o tráfego da Webjet, irá passar na retaguarda, está autorizado o pushback em acionamento no 05, TAN 3834. Correto. Webjet 6702 para ingresso no pátio. 6702 e gate 8 autorizado. Gate 8 está autorizado, ingresso, Webjet 6702. Controle 4733, já está visual com a pista, autoriza o ingresso na plena do vento. Controle 2733, para instruções, chama a torre 118, decimal 6. 1186, grato. Salvador, bom dia, boa tarde, o Fábio 2733. Está no Interlagos e informa que já está visual e se autorizado ingresso na Terra do Vento. Afirmativo, direto para a Terra do Vento, dono zero, reporte no través norte da torre, seu ajuste do altímetro 1011, temperatura de 29 graus, o vento 90 graus 89, 2733. O 733 vai adentrar então na Terra do Vento, vai formar no través norte, informa que está descendo para 1000 pés. Afirmativo. Bora. É Salvador. Voo 924, taxi via Índia, Alfa e Delta. Antes da Delta, 118.6 para ingresso e decolagem. Índia, Alfa, Delta, antes da Delta, 118.6 para ingresso e decolagem. Controle Salvador, boa tarde, noite 06, passa 1200 na PUCA. Passa de gol no 806, sobe para o nível 90, vigilância radar. 90, no 806. E no 10. Para trás. Copia. Copia, tripé. 5489, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, direto, decola da 10, curva direita, saída Gole, Eval, após direto. Controle Salvador em 119.8, torre 1186, acione 5424. Vitória da Conquista, nível 180, direto, decola da 10, curva direita, saída Gole, Eval, então direto. Controle 198, torre 186, transponder 5424, trip 5489. Correto, chame para acionar 5489. Chama para acionar 5489. Sente Victor Indy uniforme, nível descido em condições visuais, ajuste no 0-9. No 0-9, nível descido em condições visuais. Uniforme, confere. 1-102 POB, autonomia de 2 horas, 3 horas e 50 para 3 horas. Quatro autorizado via Juliette, Alfa e Delta, antes da Delta 118.6 para decolar. Juliette, Alfa e Delta, antes da Delta 118.6, da 3834. Correto, altímetro agora 1011, 3834. 10, 11, da 3834. Rebecca 6320, descent flight level 040. Under 040 for 6320. Libera da retaguarda, inicie. Autorizado para receber aqui acionamento após a saída da nave da retaguarda. Chama na taxa, segundo 394. Correto. And fly direct Duna. After 1 minute, fly direct Duna. Roger, heading now 180, and after 2 minutes, if no contact, go direct to Tuna, 6320. Salvador é o 1333. O 1333, prossiga. Autorização de tráfego São Paulo, Congonhas, nível 380. 380, aguarde coordenação 1011 no altímetro, 1333. Fuxera 2733 no solo 52, libere pista direita, acuse pista livre 2733. A liberando a direita vai formar o 2733. Para o táxi do 3373 com 47 a bordo, 3 horas e 40, alternando Salvador. Tiro Quebec Serra autorizado a sinal pista no 0 sem glide, reporte estabilizado Quebec Serra. Vitor Engenharia Fome. Livre decolagem, pista 1-0-9-4. Voe para a posição rotatória. Autorizado, observe a corrida do gol. Após a corrida ali, mantém cabeceira no 03834. Após o tráfego da gol, autorizado ingresso para 1903834. 20, speed 180 knot. Back to 180 for Bianca. Rebecca 6320 now turn left, heading 050 and clear to intercept, localize the final approach, runway 10. We're heading now of 050 and on that heading we're cleared for the IMX approach runway 10. Gol no 806, chama centro Recife 12685, alterna 12545. 2085-2545, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, gol 924, boa tarde. Boa tarde, gol 924, sobe 360, vigilância radar. Autorizado foi 350. Paulo, nível 380, pela rota Peruísque 58. Decola da pista 10, curva direita, saída Gole, transição Gouza. Controle Salvador em 119.8, torre 1186. Acione 5426. 5406? 5426. Aproxime, o Runo 333 está autorizado para Congonhas, nível 380, perante 58. Colada 10, deslocada, curva à direita, saída Gole, transição 11, 5426. Controle 198, torre 286, gol 1333. O protegimento está correto, chame para acionamento no 333. 33. 33. Livre cruzamento 2733. direita, foi proa 100 sobre vetor radar. Mantenha as condições visuais nessa proa. 100 lançou e escuta. Condições visuais. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento de 1 centena 10 nós, TAM 3373. Afirmativo, autorizado a alinhar e decolar, 3373. TAM 3834 decolou de Salvador ao 5, chama agora o controle em 119.8, boa tarde. Boa tarde. Tráfego curto, 17, acusa na final, 1 centena 8 nós, quilo Quebec Serra. Boa. Campinas, 109-109, a bordo para o táxi. Polo 394 vai seguir tráfego da companhia que está através do 612, via Juliette Alfa, antes da Delta, 118-6. Fique atento ao tráfego que está através do 612, faça táxi lento. 7-1-3-4-4. Bianca Brasilia 6320 is established on the localizer. Roger, sir. Reduce the final approach speed and contact tower 118.6. 18.6 now, 6320. Control tower of Bianca Brasilia 6320 established on final. Roger, continue approach, report a short final runway 10, Avianca 6320. Roger, continue. São 2685, alterna 2545. 1285, 2545, graças 1-2-1-9-2-4. Salvador, boa tarde, TAM 3193, ação de identificação dessa via chegada Bonf, ajuste 10-1-1 em Salvador. Via chegada Bonf, 10-1-1-3-1-3. Salvador, Adão Victor. Oi, Salvador, boa tarde, 3373 da TAM, decolou, Dael Leda. Boa tarde, TAM 3373, sobe para nível 220, vigilância radar. 220, vigilância. 5489 para acionamento e pushback. Trip 5489 autorizado, acionamento, putback, reporte para o táxi. Reportará. Quebec Serra, solo 59, libera a direita, táxi livre para Aerostar. Uma boa tarde, Quebec Serra. Boa tarde. Avianca 6320, displacement 1200 meters. Windows 110 degrees, 10 knots. Check landing gear, clear to land runway 10, Avianca 6320. Roger, clear to land, Avianca 6320. Costa Juliette, Salvador, pro Admari, 090, chame da de descida. Controle, autoriza da presente, o TAM 3834, boa sorte. Aguarde, mantenha a saída. Oscar, Oscar Juliette. Mantenha a Delta no 600. Mantenha a Delta no 600. Oscar Juliette, Salvador. Oscar, Oscar Juliette, o contato está te copiando. Estou ouvindo, por gentileza, informe, estamos a 58 de milhas no 090, procede conquista para iniciar a descida, estamos na torre de ITAP. Controle, copiou o Oscar Oscar Juliette? Copiei, senhor. Peço para que o Oscar Oscar Juliette voe para a posição Mari, intercepte a chegada. Oscar, Oscar Juliette, é o TAM em 393 em ponte para o controle, solicita que o senhor voe na proa de Mari, vai ter que estar chegado, ok? Proa de Mari, está uma descida para o 50, graças ao Oscar Juliette. Nada bom. Controle, Juliette, Quebec Kilo. Quebec Kilo. Decolado, lançamento primeiro a 5000, após uma centena, 0154. Couve agora para a esquerda, para setor sul, se eu tenho um Cirrus 22 na sua proa a 2.500 pés. Ah, afirmativo, voando setor sul. Prosseguir. Ali mantém, pista no zero, deslocado, 600. Quantas milhas de coral seu teco, November Oscar? Mantenha a escuta do controle de Ilhéus. Tá 3834, chama Centro Recife, 12685, alterna 12545, tá 3834. 12545. Galaxy 02, leave the first to right and ground control 129. 121.91 clear, 630. Gente, vou entrar em coordenação com o controle de Ilhéus. Obrigado. 3373, chama Centro Recife. Frequência 1288, alterna 3325. 1288, 1335, 3373, bom domingo. Bom domingo. Quebec Kilo está livre 050 e está pronto para o lançamento. Acordaremos para o lançamento, Quebec Kilo. Olá, Viaca, Brasília 6320, is clear of 10 going to the gate. Roger, 6320, continue taxi straight ahead and report to enter Kilo taxi. Report Kilo. Report Kilo. Paulo 35489, pronto para o táxi, PB 35, 4 horas e 40, alterna Salvador. O 35489 autorizado táxi via Juliette, Alfa e Delta. Antes da Delta, chame 1186 para ingresso e decolagem. Antes da Delta, chama 186, 5489. November Oscar, autorizado direto Paulo Afonso. Muito grato, bom recebimento. Voo número 00 decolado aos 04, chama agora o controle em 119.8, bom dia. Controle 119.8, obrigado, até já, até mais tarde. Até mais. Solo, Gol, 1-3-3-3, pushback posição 1. Autorizado pushback no 1, reposta para o táxi no 333. 333, autorizado. Avianca 6320, take Kilo and taxi via apron 3, report to enter apron 1. Roger, Kilo, and then we'll make a left turn by the with via the apron, and we'll port approaching apron 1. All right. 5489, o altímetro agora é 1011. 1011. 330. 330, restrito, 600. Uma 394, decolou 06, chame controle, 119.81, uma boa tarde. Bom domingo, uma boa tarde, obrigado. Nada igualmente. Controle Salvador, boa tarde, 1394. Com 394, contato radar, sobe para o 360, vigilância. 1394. Vitor Índia e uniforme. O aeródromo está agora à sua direita, a 1 hora, 11 milhas. Informe quando visual com o aeródromo. Afirmativo, 11 milhas, está visual com o campo, ou Vitor Índia e uniforme. Sente, aguarde transferência de comunicações e instruções com a torre. Solo, bom dia, altura 3566, Maracaju, 190. 3566, aguarde Aracaju, altímetro 1011. 1011, na escuta. Avianca 6320, hold short April 1 and standby clearance to gate number 01, hold short. Roger, we'll hold short of the apron and then we'll final go on at gate 01. Affirmative. Yes, come back to kill. Vinto de uniforme, chame torre 1986. 1986, graças pela colaboração, bom trabalho. Confuso. Ai. Uniforme Torre Salvador, prossiga. Liberado pelo controle, está na sua escuta, para pouso na 197. Ok, mantenha esta proa aí paralela ao eixo da 10 e reporte quando avistando a cabeceira 17, o Vitor de uniforme. Reportará o Vitor Indy Uniforme, está mantendo então a proa 10. Tango do Approach Control, Tango Tango Mike, Alianza, with information Tango, passing now 138-110. Mike Charlie Alpha, Skok Identity, clear the center flight level 060, I'm on arrival. 060, I'm on arrival, Mike Charlie Alpha, Skok Identity. Sente que é daquilo para subir para uma centena ou prossegue para o setor sul do aeródromo? Alternativo setor sul. Controle Salvador, trip 5489. Trip 5489, sobe para o nível 180, contato radar vigilância. Sobe 180, 5489. 1600 chama Centro Recife, em 12685, alterno 2545. Metro 1011. Marcelo 1011. Prossigo 600. Chama Centro Recife 12685, alternativa 12545. 2085, 2545, muito obrigado. 3193 vai executar o Renate? 393 faz ele, Sanglite. Gente, desafia, ajuste no 011, reporte na final da pista no 0, localizador. 1011, estado, desce via, reporte estabilizado, 3193. Bom, cabeceira 197, Salvador. Gente, é prefixo, né? Afirmativo. Tem pouso livre na pista 17, o vento de 90 graus com 10 nós, Vitor Índia uniforme. Livre pouso, Vitor Índia uniforme. Tio direita, Índia, Alfa e Delta. Ponto espera Delta, torre 8633. Correto, Avianca 6320, taxi clear to gate 01. 6320. Oscar Juliette, mantém o 050 na chegada a Mari, na minha escuta. Voo 394, chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 3325. Poderia confirmar a secundária, senhor? 13325. Agora com o Centro Recife 1288, alternando 3325, muito grato, boa tarde, senhor. Boa tarde, Mike Charlie Alpha, descent to 2000 feet, altimeter set 1011, Mike Charlie Alpha. 1011 to 2000, Mike Charlie Alpha. 3566, copia. Copia, prossiga. 3566, autorizado Salvador, Aracaju, nível 190 pela rota Golf 677. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, torre 1186, acione 5401. 190 autorizado pelo plano de voo Golf 677, decola da 10, na Pucaracaju, 198, controle 86, é a torre 5401, é o transponder. Correto, chame para acionamento 3566. Portarei. Posso estar 3192. 3192 autorizado para Maceió, nível de voo 330 pela rota Peruísque 58. Decola da pistão no zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Zumbi. Controle 119.8, torre 1186, acione 5432. Afirmativo 330, Puca, Zumbi com curva esquerda, mandar 10, controle de saída 1198, torre 1186, o transponder 5432, está no 22, está pronto para o pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi 3192. Esse pushback acionamento chamará para o táxi, está 3192. Aquilo. Estou livre. Poderá retornar a Veracruz? Autorizado, senhor. Foi para o lançamento. Olá. Torre, eu vou 1333, ponto espera delta. 1333, ali decola pistão no zero, vento uma centena com 10 nós, 1333. Ali decola 10 deslocado, gol 9333. Turim de uniforme, seu solo aos 1-4, qual o estacionamento? Ok, gente, então táxi livre até lá, ao estacionar frequência livre, Vitorinho de uniforme. Igualmente, por nada. Salvador, boa tarde, tá 3193. Tá 3193, boa tarde, continue a aproximação, pista no zero, informarei pista livre, o vento de 110 graus, 10 nós, cabeceira deslocada em 1.200 metros, reporte visual, tá 3193. Tá 3193. 5489, escuta. Voe, Eval. Eval, 35489.